Bom, então, antes de mais, bom dia a todos. Quero cumprimentar o meu caro vereador, Dr. Nelson, Dra. Margarida e Dra. Filipa, meus caros parceiros, os caros amigos. Antes de mais, bom ano, com muita saúde. E que estamos num fórum de maioridade, seguramente a saúde é uma coisa importante Ah, sim. neste conceito. Aliás, a doutora falava aí nesta questão da dor. Mas, enfim. Em primeiro lugar, darmos parabéns ao nosso fórum. Enfim, estamos aqui porque estamos a iniciar um processo do seu quarto aniversário. Enfim, 4 anos nas associações é uma coisa pouca. Ainda é um bebé. E, portanto, estamos todos a dar os primeiros passos nestas matérias. E, logicamente, queremos todos crescer. E penso que aquilo que foi feito ao longo destes 4 anos, com todos os parceiros que se associaram a este fórum, seguramente é um trabalho muito meritório e que todos nós hoje damos uma nota, agora que está na moda também, enfim, valorizarmos o trabalho. Eu diria, enfim, não vou dar 20, mas dou 19, para que de facto demonstre a qualidade do trabalho que temos feito pela nossa equipa da Câmara Municipal e por todos os nossos parceiros. Mas enfim, o futuro é a coisa mais importante e, logicamente, quando nós pensamos no futuro, fizemos já 3 anos atrás, de facto, como dizia o vereador Paulo Costa, da questão de criarmos o pelouro da maioridade. E eu, na altura, enfim, nestas coisas, o Presidente tem sempre essa responsabilidade primeiro, e tem que pensar, mas caramba, nós temos pelouro da juventude, porque diabo não vamos ter o pelouro da maioridade? Até porque, infelizmente, a nossa sociedade está cada vez mais velha, cada vez com gente mais idosa. Já tem uma faixa etária que é o maior bolo, é essa, e portanto temos que olhar para ela. E foi assim, obviamente, que nasceu o pelouro da maioridade. Não sei se existem muitos exemplos que eu conheça, não, mas não sei se existem outros exemplos pelo país que o pelouro da maioridade, ou um semelhante, seja de facto, tem de facto essa responsabilidade. Eu acredito que num próximo mandato, seguramente, que vai aparecer, e com o exemplo de Ilhavo, que vai seguramente aparecer, outras câmaras que este pelouro vai naturalmente chamar-se com este nome ou com outro nome qualquer, mas vai seguramente nascer. Mas enfim, o importante é que aquilo que fizemos e aquilo que vamos fazer para o futuro nos sirva de bons exemplos. No fundo, chamarmos a nossa rapaziada mais de idade para de facto ter um envelhecimento ativo, serem parceiros nas ações. É sempre muito complicado estarmos de facto em casa, sentados a ver televisão, sentados no sofá, levantam-se da cama, sentam-se no sofá, veem televisão, levantam-se, sentam-se à mesa. Deitam-se e, digamos, e passam a vida nisto, deitado, sentado, deitado, sentado. E, de facto, é importante que toda a nossa rapaziada tenha uma atividade, ande ocupada, e isso é, de facto, o mais importante. Eu, às vezes, digo um pouco a brincar, meio a sério: o meu pai tem 84 anos e trabalha tanto quanto eu. Digamos, é o primeiro a chegar às empresas de manhã, é o último a sair. E, portanto, e continua vivo, ativo, com uma postura muito positiva da vida, fala nestes conceitos daqui a 10 anos, daqui a 5, daqui a 15, daqui a 20. Isto é uma forma de vida, uma forma de encarar a vida pela positiva. Ele não chateia-se ir ao café porque fala com os amigos da idade dele: "Oh, seu Misca, dói-me isto, dói-me aquilo, até um medicamento, tenho dor aqui, tenho..." E, portanto, e é o que ele diz, as pessoas só falam em doença e, portanto, têm o cérebro ocupado com essas matérias, e é evidente que é preciso que nós não estejamos ocupados com essas matérias. Com certeza que temos consciência quando estamos mesmo mal, pois, infelizmente, temos que suportar essas questões. Mas é importante que o nosso cérebro e o nosso corpo esteja, de facto, ocupado com outras matérias bem mais importantes, e o fórum aqui tem sido um bom exemplo dessas ocupações. E se começou no início com pouca gente, porque enfim, mesmo os nossos o nosso fórum e o movimento maior, que tinha meia dúzia de pessoas no início, com vergonha, porque as pessoas têm sempre esta coisa, esta tendência, tenho vergonha. E hoje, no último ano, que tivemos um encerramento em junho, já tivemos um balanço de 300 e tal pessoas que ocupam, de facto, estas ações do Movimento Maior. É um sinal de satisfação do trabalho de toda a equipa, naturalmente, todos nós, e que chegamos à conclusão que, de facto, valeu a pena e esta aposta, e vale seguramente a pena continuar com esta aposta, e se hoje temos 320, porventura no próximo ano teremos 400, depois 500 e por aí fora. E, portanto, cada um que, de facto, cada um que venha para este movimento, que venha para o fórum, que venha para a sua ocupação, naturalmente que não tenho a menor dúvida que é um ganho muito positivo. E daí, enfim, os nossos parceiros agradecer-vos a vossa disponibilidade, quer à doutora Margarida, quer à doutora Filipa e ao doutor Nelson também, que me parece que é ele que vai ter no terreno um trabalho mais objetivo e mais operacional. Enfim, fazemos estas parcerias para criarmos mais valias nestas nossas ações, nestes nossos eventos e, portanto, que os nossos maiores tenham, de facto, aqui uma oferta em que acreditam, e eu acho que hoje que as pessoas acreditam, e que o nosso Fórum da Maior Idade seja uma referência nacional, que eu acho que hoje já o é, pelo trabalho do nosso pelouro, e, portanto, em boa hora o criámos, naturalmente. O nosso vereador, G. Paulo Costa, é um rapaz que já tem também os cabelos brancos e, portanto, ele tinha muito menos quando veio para a Câmara. Portanto, enfim, ele tem alguma queda para estas coisas. E, naturalmente, quero-vos dar os parabéns a todos, agradecer-vos imenso e agradecer também a vossa disponibilidade das nossas parcerias e a vocês todos, de facto, que continuemos nesta senda de evolução, de trabalho, de atividade, chamando mais gente e que, naturalmente, que o ano 2017, que vai ser um excelente ano nesta componente da maioridade, vai-se ganhando experiência, vai-se ganhando o à vontade, mesmo, enfim, nas ações de teatro que temos vivido, na edição que vai arrancar agora, seguramente que eu não tenho dúvidas que vai ser melhor do que o ano passado. Já tivemos, os nossos maiores já foram à televisão. Portanto, enfim, tudo isto são mais-valias importantes que nós valorizamos e que agradecemos imenso. E, portanto, meus caros amigos, obrigado a todos. Um bom ano. Quero dar os parabéns a toda a gente e, obviamente, também à nossa equipa, que tem feito um trabalho excelente. É uma equipa pequena, mas, de facto, tem sido em 20 valores para a equipa, ok? E, portanto, e um bom ano a todos. Que com muita saúde e que para o ano, se Deus quiser, cá nos encontremos todos. Muito obrigado e até à próxima.